Maestro, Guilherme, puxa mais uma moda apaixonada aí, que hoje eu vou beber e vou beijar na boca. Portal do Arrocha. Outra vez, sua boca fala, coração te beija, e aí, como é que você se sente? Já me conta como foi sem mim, na primeira fase. Que deixou de beber e dirigiu por você até sua casa. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Bota baixinho, baixinho. Quem é que não parou? Esse coração aí, ele gosta mesmo é de mim. Tá sendo ignorante. Esse coração aí, ele gosta mesmo é de mim. Tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Ai, ai, ai, pra me esquecer vai precisar de um transplante. Ô, paixão, chame a viola. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Cadê o CD? Cadê o CD? Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Ai, ai, ai, ai. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Ai, ai, ai, ai. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Cadê o CD, meu irmão? Um abraço ao meu amigo Guga Leal. Obrigado, meu irmão.